Ei, lembra de quando a gente era criança e tudo parecia mais legal? Poxa, como lembro. As coisas eram maiores, mais coloridas. É, a gente conseguia se divertir com um simples aviãozinho de papel. Eu sei, né? Ei, esse papo tá a cara do filme que vai passar essa semana no Cinecom, o Aviãozinho de Papel. Sério? Sobre o que fala o filme? É uma história super fofa de um garotinho que entra pra uma competição internacional de aviãozinhos. Claro, com a ajuda do seu melhor amigo e do seu avô pra lá de malucão. Nossa, Hollywood consegue transformar tudo em filme. Concordo, mas o filme da vez vem da Austrália, numa sessão especial da Oceania. Legal, né? Muito legal. Mas vem cá, ele ganha tal competição? Só vendo o filme pra saber. Vamos voar juntos? Vai ser no dia 28 de maio, no gramado das Quatro Pilastras, às 7 horas. E se chover, a gente se encontra no DEF. Cinecom, Cinema e Cultura para Viçosa. Realização, Universidade Federal de Viçosa, DCM e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.